A loja de moda internacional e nacional que a cidade precisa está prestes a chegar. Em breve, em toda a região metropolitana, as lojas Gringa Belém. Roupas adulto e infantil, masculino e feminino, com marcas conhecidas mundialmente. Direto da fonte para você garantir bem mais em conta. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todos os detalhes da nossa super inauguração. Basta pesquisar no Facebook e Instagram. Arroba Gringa Belém. E acompanhar a loja que vai te vestir super bem. Gringa Belém. A moda internacional em breve, bem pertinho de você. Vamos lá, mosqueiro! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Renatinho. Renatinho! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo. Garaça Domingueira aqui nas montes, chegando, tocando, hein? Parceira Regi, hoje na área, bora Regi, minha amiga. Vamos lá, minha linda. Não deu valor em mim. Renatinho. Meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou. Fala assim pra ele, Adalto, ó. Perdeu um grande amor. Uhul! A música conta tudo, né? O cara não dá valor, ele perde, ó. Que ele dá valor, né? Parceiro índio, bora, cacique. Perdeu, não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou. Perdeu, playboy, perdeu. Perdeu um grande amor. Aí você vai sair. Te liga que é Barracas Moa, Domingão. Amanheceu e você não apareceu. Endoideceu. Meu coração enlouqueceu. Como é que você sai tão cedo e não avisa eu? Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Pra tirar o pensamento besta. Meu parceiro Anderson tá na área, né, Anderson? Foi de tu. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Toninho, te amo tanto, não fique tristonho. Como é que você sai tão cedo e não avisa ele? Renatinho! Renatinho. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Tirar o pensamento besta do meu coração. Foi o enfim, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus.

Aí tu vem. Pensando em você, e das matérias você é a preferida, mas não passo as horas pra poder te ver. Não quer mais passar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Sávio não quer mais passar, me leva a pensar, começa a apertar o meu coração. Tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora? Tic-tic-tac, vou esperar. O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar pra gente se amar. Tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora? Tic-tic-tac, vou esperar. O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar pra gente se amar. Eduardo do DVD, da galera KDC. Você mentiu. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Arrabia. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Manda vir nas marcantes. Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, Renatinho, eclipse seu fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Coração conquistou, eclipse o fenômeno. Estou gramada de amor, de Dinaldinho e Eduardo. Meu coração conquistou, vale, Júlio! Eclipse o fenômeno. Estou gramada de amor, de Dinaldinho e Eduardo. Estou gramada de amor. É uma marcante atrás da outra, o Renatinho tocando, tocando, tocando. Pra você viajar, Barraca Jumum, o Domingão e Mosqueiro. Eu arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, o coração bate mais forte, seja onde for. Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Banda

viajar no tempo, nas marcantes. Renatinho tocando pra você aqui nas moem. Ou não, ou sim. Renatinho. Renatinho. Espero que você volte pra mim. Sem você vou sofrer. Renatinho, Renatinho. Meu corpo seja falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você não sei viver. Você tem que entender. Bora, bonita! Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Renatinho, Renatinho. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Renatinho! Você me enlouquece e me deixa confuso. Chucantes, fala a época. De Capai Dega hoje, Barra Casmoim. Um, dois, três, vamos lá. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Uhul! E meu coração que só te quer, me sente fácil. Sou louco por você. Está fria a madrugada. Fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro lá no Zanguá. Sorrindo a me olhar. E Não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Viajando, Renatinho, tocando nas marcantes. Pra você viajar bem gostoso, Nasmo. Vamos lá, mosqueiro. Tão vermelhos, lábios tão bonitos. É o amor. Eu não posso esquecer teus lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer teus lábios. O amor. E e vai no batidão, no batidão da marcante. Uma atrás da outra, Renatinho. De amor, e eu me apaixonei. Você me machucou, desprezou meu coração. Agora estou sofrendo, já cansei de te esperar. O curso príncipe negro, o melhor só do Pará. O Edil Cid Elson, você vai se apaixonar. Na coroa eletrônica, eu sei vou te encontrar. Vem curtir isso na galera, deixa o som te envolver. Sinta a força desse som, hoje eu só quero você. Você ficou de amor, e eu me apaixonei. Você me machucou, desprezou meu coração. Agora estou sofrendo, já cansei de te esperar. O curso príncipe negro, o melhor só do Pará. Edil Cid Elson, você vai se apaixonar. Na coroa eletrônica, eu sei vou te encontrar. Vem curtir isso na galera, deixa o som te envolver. Sinta a força desse som, hoje eu só quero você. Hoje eu vou fazer o pé, curtindo com os fural. Não vou me envolver, número um da cabanagem faz você dançar. Curtindo só o príncipe negro, vou me apaixonar. Hoje eu vou fazer o pé, curtindo com os fural. Não vou me envolver, jogando os dedinhos pra cima, eles vão agitar. Eles são da cabanagem pra todo Pará. Renatinho. Quero poder te dizer que eu te amo. Quero poder te falar que eu te quero. Minha vida se você não vai prestar, volte logo meu amor, vamos se amar. Pois a mega poderosa e vai tocar DJ Maurinho e Davis a detonar. Essa veio pra tocar só pra você, com Ronaldo e Mo que mandou ver. Poderosa que me fez te amar, o Ronaldo, irmão, sempre renovar. o David já quer essa canção. Ela é mega poderosa, a convida a produção. Foi lá que eu te dei o meu coração. DJ Maurinho, David já quer essa canção. Marlon Branco. É o nosso domingão, Nasmon, você David, viajando, David, marcante. David, Renatinho, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. De alguém que sempre me amou. Briga de ciúme, sei que acabou. Manda ver nas marcantes. A luxuosa super poderosa que vai detonar. E a descarga turbinada você vai sentir. É um som de qualidade pra você ouvir. É uma nova emoção com uma super produção. A luxuosa convida a produção. Viaja aí, mosqueiro! Desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. Vive, teve seu vizinho, fez me apaixonar. É tão lindo esse amor entre você e eu. Por favor, me desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. Vive, teve seu vizinho, fez me apaixonar. E passou pra voar com toda a emoção. DJ Pelado e Louro Mix e Ronaldo na inovação. Meu amor, o nosso amor, eu sei que eu te juro, jamais acabou. Desculpe o que aconteceu. Na comida produção eu quero te encontrar. DJ Teve seu vizinho fez me apaixonar. DJ Betinho. Gostose, você viajando, Barracas Mo. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. E não sou mais de ninguém, não sou de ninguém, pois me libertei, coragem eu criei. Super viagem hoje, domingão nas mundo. Renatinho arrebentou. Um segredo que não posso mais guardar. Vem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão